capítulo 22. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos estudar hoje sobre Davi. Vamos estudar toda a trajetória de Davi. Quando estudamos sobre Davi, sempre pegamos em alguns pontos assim, muito que falam demais, que falam sempre sobre a queda de Davi, sobre a vitória dele sobre Golias. Mas queremos hoje 22, queremos colocar hoje, queremos estudar com você hoje sobre Isaías, sobre Davi, a unção que estava sobre Davi desde a escolha, e algo que ficou identificado na identidade de Davi: guerreiro valente. E se você olhar a história de Davi, ele não foi tão valente assim. Ele houve etapas na vida dele, mas era assim que o Senhor via: guerreiro valente. Diga para você: Deus me vê como guerreiro valente. Não, vocês estão falando muito baixinho. Diga para você: Deus me vê como guerreira valente. E nós vamos ler esse texto juntos. Está em 2 Samuel, capítulo 22. Podemos ler juntos? Podemos? Vocês estão tão quietos que está me dando agonia. Amém ou não amém? Aleluia. Vamos ler junto. Falou Davi ao Senhor. Não, eu estou lendo sozinha. Quando eu disse juntos, é todos juntos. Por isso que eu pedi para colocar. Não, é um monte de versículo que a gente vai ler. Não, 2 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1. Amém? Eu falei assim: Ellen, querida, coloca no Data Show, porque eu fico toda atrapalhada lendo o esboço e lendo o texto, e termino me atrapalhando e eu fico agoniada. E já é uma agonia para mim. Então eu falei: Senhor, fala, dá uma estratégia. Então nós vamos ler junto. 2 Samuel, capítulo 22. Vamos começar com essa declaração de Davi. Podemos ler juntos? Eu creio. Eu creio. Só creio. Vamos junto. Falou Davi. Vocês podiam parar, por favor? É uma coisa muito estranha, tem uma mímica de voz. Está mesmo assim? O Senhor! Tal. E as outras pessoas? Hã? Está uma voz silenciosa. Vamos continuar lento. Tente colocar a sua voz para que você possa ouvir. Essa declaração de Davi, nós vamos ler, nós vamos ver durante a palavra, que foi uma determinação, algo no coração dele, e ele colocou para fora tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele. Será que essa oração não tem muito a ver comigo e com você? Vamos continuar? Vamos. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra,

e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim. E o que me tira dentro dos meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre da salvação de seu rei e usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Aleluia! Aleluia! Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Eu sinto que é necessário que saia do controle das nossas mãos a nossa vida, para que eu e você, a gente tenha essa oração de 2 Samuel capítulo 22. Essa oração, até metade ela é verdadeira, por algum tempo de Davi. Mas quando ele fala assim, me tornei digno, sem iniquidade, parece mentira, porque você vai ver hoje comigo que Davi até tentou ser perfeito. Mas uma coisa ele não conseguiu. Ele caiu em adultério. Ele abriu uma porta imensa para que houvesse um desastre na sua família. E ele teve que lidar com essa situação. Mas nós vamos ver que Deus viu o coração de Davi e deu uma grande vitória. Amém? Podemos cantar aquela música? Ele sabe qual é, viu, Breno? Porque eu já combinei com ele, tá certo? Esses dias, tinha um grupo ali, amigos aqui da igreja, só posso dizer que são meus amigos, porque eu não preciso de inimigos para tantos amigos assim. Diz que eu fico o tempo todo, aquela, e os meninos têm que ter a revelação do Espírito com aquela. Aquela! Aí, para não ter tanta revelação assim, a gente já começou a conversar. 10 minutos antes. 10 minutos antes, mas eu consegui, né? Vida. Pense na luta. clamado para Deus. Você sabe o que tem pedido para Ele? Para Ele fazer uma intervenção na sua vida. No momento profético, mesmo não vendo nada, porque o que ativa o reino de Deus é você não ver nada e declarar e proferir que Ele é grande, apesar de que Ele é poderoso, embora ninguém. Você vai ver, você precisa ver quão grande é o nosso Deus, quão grande é o teu Deus. Quem mais precisa ver quão grande Ele é? Não são os inimigos, nem os seus familiares, nem as pessoas. É você mesmo que precisa ver quão grande é o nosso Deus. Grande é o seu Deus. Quão grande é o meu Deus. Quebra de paradigma. Tinha nada a ver com o perfil de rei. Bem, aos olhos daquela época, aos olhos do sacerdote Samuel, aos olhos da nação de Israel. E aí, devido à tristeza do coração de Deus, porque Saul não estava fazendo as coisas devidamente corretas, conforme o coração do Senhor, Saul se atropelou, deixou que o orgulho tomasse o coração. Deus chamou Samuel e disse: olha, Samuel, você vai lá na casa de Jessé e você vai escolher um dos rapazes para ser meu rei. Ele falou: como eu vou fazer isso, Senhor? Você vai lá, você vai oferecer holocausto a mim. Isso é uma coisa comum naquela época. Ele escolhia uma casa e ia lá, e Samuel foi. E aqui em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Samuel foi, e Jessé tinha vários filhos. E os filhos de Samuel, como vocês sabem, eram muito bonitos, robustos, com boa aparência. E ele, aos olhos de Samuel e aos olhos de Jessé, era o perfil adequado para liderar uma nação. Afinal de contas, a nação de Israel estava precisando de um homem com porte, que tivesse força, bravura, tivesse físico, tivesse inteligência, né? Fosse um homem bravo. E os filhos de Jessé tinham todas essas qualidades e características. E Samuel, chegou outro. E Deus, no ouvido de Samuel: não, Samuel, não é esse. Não, Samuel. Eu acho que Samuel endoidou. Se fosse comigo, eu digo: Senhor, resolva logo. Só me vê aqui para fazer o quê? Me diga logo quem é. E aí, quando Samuel estava assim, tranquilo, falou: rapaz, tem que ser um desses. Eu acho... eu vou ungir logo qualquer um desses. Quando ele estava ao ponto de tomar a decisão, o Senhor deu uma resposta assertiva no coração de Samuel. Olha só o que o Senhor disse para Samuel. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza, a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Oh, que resposta Deus deu a Samuel. Temos a tendência de olhar pelo que vemos, a aparência, as atitudes, né? as ações, a estatura, mas Deus deu uma resposta ao coração de Samuel. Olha, Samuel, eu rejeito isso, porque eu estou vendo é o coração. Aí eu quero dar um alerta. Muitas pessoas se apegam a isso, ah, mas Deus deu o coração, então eu posso fazer o que eu quero. Nada disso. Por Deus ver o coração, Deus estava vendo a obediência, a integridade, né? A lealdade, a santidade, oi? A humildade, a dependência do Senhor. Quando Deus, Samuel ouviu isso, Samuel ficou assim, sem resposta. Versículo 11. E mais Samuel, eu estou longe, aí fica difícil. Dá para botar isso aqui perto de mim aqui, porque eu vejo. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, os jovens? Ele disse: ainda falta um menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levante-se, Samuel, e unja, porque este é este que eu vou ungir. E olhou para ele e disse: é esse? Tinha nada a ver. Davi não tinha nada a ver com as esperanças de Israel. Talvez você olhe para você. Quando eu estava meditando no Senhor, e Deus falou comigo: eu nunca poderia me ver aqui ministrando nessa igreja. Você olha para você, para você mesmo, e você não vê o que Deus vê em você. Já percebeu isso? Quando você coloca no papel, quem trabalha com dinâmica, com relacionamento, você fala, coloca no papel os pontos positivos e negativos. Já percebeu que temos mais facilidade de colocar os pontos negativos do que os positivos? Sim ou não? Sim. Ninguém está me falando, é? É ou não é? Aí quando a pessoa que está fazendo a dinâmica e vai, não, qual são os seus pontos positivos? Nós temos dificuldade de colocar os pontos positivos. Só vem na nossa mente as coisas negativas. Não conseguimos ver a qualidade, aquilo das coisas boas que está dentro de nós. E isso não é diferente. Você está aqui nessa noite porque Deus lhe trouxe aqui. Não foi por acaso, nem ao acaso. Eu quero deixar você bem ciente. Você veio nessa noite aqui porque Deus trouxe você aqui. E Deus te trouxe para dizer para você, a mim que está dizendo também, que Ele não vê a aparência, as suas qualidades e habilidades. Ele está vendo o seu coração. Por isso que você está aqui. Porque Ele te escolheu. E essa escolha é indiscutível. Escolheu, separou, e você é dele e eu sou dele. E acabou. Acabou. Acabou. A única pessoa que não quer que você tenha essa consciência é o diabo. E ele começa a lutar dentro de você. Ele começa a lutar dentro de você. O maior inimigo não é Satanás. Não é os inimigos lá fora, os principados e potestades. O maior inimigo é o que está dentro de você, que você não consegue ver você como Deus lhe vê. Estou dizendo algum absurdo? Aí Deus fala assim: quer ver uma coisa? Deus vai e faz um mimo. Dá um presente para você, né? Dá um presente, uma coisa boba. Eu, como sou lesa, Deus uma vez me deu um presente que foi uma lata de leite condensado cozinhada na panela de feijão. Não, bobagem, foi um desejo. E eu ganhei isso. Bem, quase isso, né? Porque a irmã não levou por total. A menina queria levar e a mãe ficou assim: não, para que me levar isso? Que história? Levar isso para a irmã Fátima. Na época eu não era pastora. Aliás, na minha identidade não tem pastora, viu? Na minha identidade tem meu nome, Fátima Regina. A pastora, a unção vem depois. E eu desejei. No momento difícil que eu não tinha um real para comprar uma leite de leite condensado. Faz tempo, né? Faz tempo isso. E aí, no momento daquele difícil, que você quer uma intervenção de Deus, algo de Deus, chega uma pessoa e fala: ah, minha filha disse assim, mãe, compra uma lata de leite condensado para a tia, leva lá para a tia. Isso é um absurdo. Por que vocês estão rindo? Da panela de ferro? É, porque para mim só presta leite condensado cozinhado na panela de pressão com feijão. É, minha avó tirava o rótulo, tirava o rótulo, a minha avó fazia assim. Aí ela lavava e botava e cozinhava, porque aproveitar dentro do feijão. É, lá em casa era tudo desse jeito. É verdade. Não matava, não. Olha eu aqui, viva. Era. Pois é. Não é verdade, eu tô falando sério. Vocês estão rindo, eu tô falando a verdade, o povo tá rindo. Nunca viu? Viu agora. E eu sou a sobrevivente. Filha doce de leite. É. Tu conhece, né? Mas eu quero chamar a atenção. É que uma mínima coisa dessa, uma coisa pequena dessa, Deus faz. Chama a sua atenção e diz: olha, o que tem valor não é o que eu estou lhe dando. E sim você, a minha fidelidade para com você. E Deus falou para Samuel: Samuel, você vê a aparência. E era um homem de Deus, mas eu vejo o coração. Deus está vendo é o seu coração. Por isso que ele não desiste de você. Porque apesar de todas as limitações, o Senhor sabe que você não quer desistir. Até pensa em desistir dele, mas você não vai desistir, porque você o ama e vai até o final. E aí Samuel chamou Davi e ungiu. Versículo 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Até então, Davi era um simples homem, apenas escolhido pelo Senhor. Após a unção da identidade de filho e para um grande propósito, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e encheu Davi da presença dele. Sabe o que mais? Até você receber Jesus como Senhor Salvador, você é apenas criatura. Mas quando você entrega a sua vida para Ele, Ele entra, você é laçado, amarrado por Ele com cordas de amor. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está movendo em você. E isso faz uma diferença. E Samuel ungiu a Davi. E a partir dali, Davi voltou para as suas atividades, apacentava as ovelhas e ele estava tranquilo. Mas lá na frente, no versículo 18 e 21, Saul começou a ser perturbado. Saul começou a ter angústia. Na verdade, quando a gente se afasta dos propósitos de Deus, nós temos muita facilidade de perdermos os objetivos. Mantemos o foco e perdemos os objetivos em Deus. Saul perdeu os objetivos. Amava Deus, mas perdeu os objetivos em Deus, o alvo. Ele começou a se angustiar. Será que não é isso que acontece conosco quando damos as costas para Ele? Quando começamos a não ver Deus resolver a situação como esperávamos? E começa a vir um desânimo, uma angústia, uma tristeza, e começamos a ir na nossa própria força e a resolver? Nos separamos do Senhor, amamos a Ele, mas não queremos conversa com Ele. Declaramos que Ele é rei, mas não é rei da nossa vida. É rei das circunstâncias e das promessas. E Saul começou a ficar angustiado. E só acalmava Saul um cântico. Por isso que Satanás sabe tanto que o louvor liberta, né? Que ele usa as músicas. Tem até um ditado lá fora que diz: quem canta seus males espanta, espanta, mas na verdade, quem louva ao Senhor é liberto, por isso que o louvor liberta. O louvor liberta. Quando você está angustiado e você bota um louvor, vem algo com refrigério na sua alma. E nesse momento, Saul mandou perguntar para os seus amigos: olha, os seus guardas, não tem alguém que toque harpa, por favor? Versículo 18. Então respondeu um dos moços: ah, sim, tem um filho de Jessé, um belamita, que sabe tocar e é valente e vigoroso. E homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Chame ele. É ele que vai tocar. Sabe como é que a partir da posição de Davi, que Saul começou a ver a Davi? Guerreiro valente. Quando você se torna filho de Deus, há uma identidade específica e bem atuante na sua vida. E todo o reino espiritual e natural começa a ver você como guerreiro valente. Diga para você: eu sou um guerreiro valente. Eu sou uma guerreira valente. Talvez você, não pode ser, pastora. As coisas que eu estou passando, eu não posso ser uma guerreira valente. Mas lembra? Lembra que eu falei no início? Faz de conta que você é Samuel. E está procurando ungir um rei. E procura pela aparência. Mas o Senhor está dizendo ao meu ouvido e ao seu ouvido: você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então, no coração de Deus, você é um guerreiro e uma guerreira valente. É o coração de Deus. É assim que Ele vê. Agora eu vou catucar. Catuque mesmo, seu irmão que está aí do lado. Catuque. Tem jeito não. Não tem jeito. Não tem jeito. Catuque aí. Diga: você é um guerreiro valente. Comece a mexer. Mexa aí. Mexa com seu irmão. Diga: você é um guerreiro valente. Deus lhe vê como um guerreiro valente. Deus lhe vê como uma guerreira valente. Quando eu estava lendo isso, sabe o que Deus começou a trazer no meu coração? Tudo que o inimigo tenta fazer é que você não tenha esse foco de que você é mais do que vencedor e que você é valente. Ele quer que você lhe veja como derrotado. Ele quer que você lhe veja como uma pessoa que não vai vencer. E a primeira coisa que ele coloca dentro de você são as suas limitações, os seus pecados, as suas falhas. Mas o Senhor, nessa noite, está nos ensinando através da vida de Davi. Ele nos vê como valente. E porque você é valente, você vai vencer uma tropa, uma batalha, você vai saltar muralhas, você vai ver o seu inimigo derrotado, você vai ver Deus atuando em você e através de você. Samuel deixou Davi com a unção e começou a guerra. Você pode dizer: começou a guerra. Começou o treinamento. Começou o treinamento. A primeira batalha foi os filisteus, Golias. Todos sabem disso. Davi estava lutando não com as armas carnais, e sim com as armas espirituais. Tinha tudo. Quando Saul colocou, Davi não conseguiu dar um passo. Tira isso aqui, me dê esse estilingue, que é ele que eu vou usar. Que absurdo. Ele era revestido de força do Todo-Poderoso. Ele não dependia da sua própria força. Versículo 37 diz assim: disse Davi mais: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse a Saul Davi: vai e o Senhor seja contigo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do Exército de Israel, a quem tens afrontado. As armas espirituais, elas são inadequadas para as armas carnais. As pessoas até acham ridículo. Como você pode usar a oração, o jejum, a palavra, a dependência de Deus para vencer a batalha? Mas são essas armas que são eficazes para poder agir em nosso favor e destruir os inimigos. Pode parecer ridícula diante do mundo, mas elas são bastante assertivas para atingir o alvo. E é diferente, porque essas armas espirituais, ela não lhe dá uma habilidade carnal, racional. Ela lhe dá uma habilitação de dependência de Deus. Quem aqui não já pediu uma coisa ao Senhor, colocou uma situação difícil na mão do Senhor e esperou que o próprio Deus desse a vitória e Deus não fez a intervenção? Quem aqui já pensou em agir de uma forma, eu vou resolver isso aqui, e Deus apenas lhe acompanhou, mas não lhe deu a vitória que você realmente precisava? Quem aqui não já pensou, Senhor, faça isso por mim, e na hora que você vai agir, recebe uma palavra de Deus, olha, fique quieto, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, não fale nada, não diga nada, espere eu agir, e Deus move situações, leis, circunstância em seu favor. Quem aqui nunca viu uma ação judicial sua, petição lá embaixo dos papéis, e de repente Deus vai e coloca na frente e delega um juiz para legislar a sua causa? Nunca viram isso? Nunca viram? Quem aqui nunca viu Deus fazer um milagre, algo que estava preso, você nem esperava, e de repente Deus abre a porta e a pessoa ainda diz, olha, eu não sei como isso aconteceu, mas isso aqui é para você e a porta está aberta. Nunca aconteceu isso com vocês? Quem aqui nunca vivenciou, está fazendo um negócio, fechando algo, e de repente a pessoa diz assim, olha, eu nem sei porque eu estou fazendo isso, mas o preço é esse e eu vou dar para você, mas eu não queria fazer isso não, mas está no meu coração e eu estou abrindo para você. Nunca aconteceu isso? Quem aqui nunca chegou no supermercado e você estava talvez com um dinheirinho contadinho para aquilo ali, e de repente a pessoa lá está falando, dando as promoções e bota exatamente as promoções que você precisa para você comprar no supermercado? Nunca aconteceu isso? Pois eu sou a testemunha disso. De Deus colocasse na hora. E Deus faz com que o seu canal auditivo fique bastante atento para saber que é Deus. Quem aqui deseja um presente, né, pastora Glaucia? Só Deus sabia e mais ninguém. Só Deus e a pessoa. E de repente a pessoa fala, olha, Deus botou no meu coração para eu lhe dar isso aqui de presente. E você fica com cara de lesa, né? De boba, de tanta alegria do que Deus está fazendo. Quem aqui já passou por uma situação difícil, de câncer, de outras situações, e você pedindo um tumor, pedindo que o Senhor fizesse a intervenção, e de repente, quando todo mundo diz que não, lá na frente, anos e anos, o Senhor vai, e no momento que você já está acreditando no não, Deus reverte a situação e diz que sim, e faz o milagre. Vocês nunca vivenciaram isso? Quem aqui está nessa casa hoje e depois que você sabe que você é um guerreiro valente, Deus começa a atuar e começa a te abençoar porque você é dele e ele vê o teu coração? Quem aqui está num trânsito e está no engarrafamento e você pede que o Senhor aja em seu favor e de repente só a sua fila anda e dos outros fica parado? Nunca aconteceu isso? Nunca aconteceu isso com vocês? Pois eu quero ativar vocês a fazer prova disso. Quem aqui está na fila do banco com tanta coisa para fazer? Tantas e tantas. E a fila é enorme. E você não é idosa, nem está com bebê. E você pede que Deus aja naquele momento. E está lá um monte de gente. E de repente, abre um caixa, faz senhora, senhor, e lhe chama para você ser atendido. Nunca aconteceu isso? Só eu, acontece comigo essas coisas? Quem aqui está colocando uma proposta de licitação e muitos concorrentes na frente e você é a pessoa menos indicada para ganhar essa licitação e de repente, do de repente de Deus, Deus escolhe você e ainda deixa a marca. Olha, não sei porquê, mas você foi escolhido. Você nem tem um bom preço, nem um melhor preço, mas você foi escolhido. E é você que queremos fazer. Nunca aconteceu isso? Hein? É porque você é guerreiro e guerreira valente. E Deus está olhando, é o teu coração. E Ele sabe que na hora que Ele está dando a vitória a você, tornando você conhecido como um guerreiro valente, a situação vai ser transformada aonde quer que você esteja. E você pode pensar, mas na minha vida nada está acontecendo. Quem disse? Você não está vendo, mas quem está ao redor está vendo, vendo e vendo que você é um guerreiro valente. Nessa batalha, ele disse isso para o filisteu. E ele ganhou a batalha. O interessante é que quando ele ganhou a batalha, Saul, em vez de acolher Davi, subiu a raiva, subiu a competição, o orgulho. E Saul disse, ah não, vou começar a perseguir. Já percebeu que todas as vezes que você está posicionado diante do Senhor, vem uma grande perseguição para que você se afaste de Deus? Sim ou não? E o interessante é que a perseguição não é externa, mas é interna e é na mente. É provocando você a desacreditar das promessas de Deus. Porque quando ainda vivemos esse tempo aqui, como é que a gente chama? Cosmo? Cronos? Esse tempo aqui, sem a gente ver o agir de Deus, você começa a viver esse tempo sem ver o atuar imediato. Nós somos muito imediatistas, queremos ser rápido, o instantâneo, como se fosse caverna solúvel. Bota aqui a água de mancha e pronto. E por que não? A gente não é da era do micro-ondas de ver as promessas de Deus, porque as promessas de Deus não estão no micro-ondas. As promessas de Deus estão no tempo de Deus, para ser atuado no tempo dele. Porque no tempo de Deus tem vitória e tem glorificação para Deus. Você começa a ficar confuso diante disso. E a sua tendência é se afastar de Deus. Já perceberam isso? E aí Deus começa a agir. E Davi, ele começou a olhar para essa circunstância e começou a guerrear. Ele não sabia o que lhe esperava. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Quem aqui tinha entendimento do que Deus ia fazer com você? Alguém sabia? Nunca. Sabe por quê? Se soubesse, a gente tinha corrido. Ninguém ia aceitar. Eu lembro que quando eu vi Glaucio e Tones vieram do Rio de Janeiro, transferido para cá, e eles estavam lá na sede. Quando eu falei para Glaucio, eu abracei Glaucio, falei, Glaucio, eu sinto que você tem uma unção pastoral. Glaucio quase dá em mim. Eu, o quê? Ela disse assim, vai sair dessa, pastora. Do jeitinho dela. Isso faz tempo. Faz tempo. E Deus começou a fazer o rebuliço. Hoje, quando eu estou ali junto de Glaucio, ou então quando Glaucio liga para mim e fala, Fá, aquele texto assim, assim, assim, e tal, e ela começa a ter revelação da palavra, eu começo a rir. Todas as vezes eu começo a rir. Ela, que foi, Fá? Eu falei, Deus é fiel. Deus é fiel. Quem imaginava que um dia você estaria aqui ouvindo a palavra de Deus? Pode até ser que você esteja se estribuchando aí por não concordar em muitas coisas. Mas o Espírito de Deus está falando com você, trouxe você, começou a tratar com você, moldar você, formar você como Ele quer, deixar as digitais dEle em você. Você nunca imaginou isso? Alguém imaginou estar aqui assim? Eu não. Mas o Senhor sim. Porque antes de você nascer, o Senhor já tinha te escolhido. E aí, Davi foi. E quando ele venceu o inimigo, a Bíblia diz que ele cortou o pescoço do filisteu. e ele deixou a espada lá. Mais na frente você vai ver que um dos sacerdotes vai dizer para Davi: ei, Davi, pega a espada. Não tem outra espada a não ser a espada que você derrotou Golias. Pega a espada novamente e derrota o inimigo. O nosso problema é que em meio ao treinamento que Deus está fazendo na sua mente, no seu corpo, no seu espírito, baixamos a guarda, deixamos as armas juntas e esquecemos que temos que ativá-la constantemente. Porque em tempo de guerra não pode parar de lutar. Só Casca entendeu isso. Diga para você: eu estou em guerra. Está mesmo? Sim ou não? Diga, então não posso parar de lutar. Amém? 1 Samuel, versículo, capítulo 23 e 14. Ah, não, acho que eu passei. Pulei, não foi? Desculpa, 19. Quando Saul começou a perseguir a Davi, nós vamos ver a perseguição de Davi. 1 Samuel 19, versículo 9 e 10. Davi pegou a espada de Golias, né? E ele foi ver a perseguição. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar Davi na parede. Porém, ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. 21, de 8 a 9. Disse Davi: Davi fugiu. Ele não quis enfrentar a situação, porque ele tinha na mente dele o princípio da autoridade. Então ele sabia que Saul, apesar de estar errado, apesar de estar todo ao contrário da palavra de Deus, ele era autoridade, ele não podia ir contra, ele sabia disso. No capítulo 21, 8, 9, disse Davi a Abimeleque: não tens aqui a mão, lança ou espada alguma, porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui, em volta num pano, detrás do eufode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra aqui, senão aquela. Então disse Davi: não há outra semelhante? Me dá. E ele pegou a espada. Por que que Deus deixou isso registrado na palavra de Deus? Porque temos a tendência de, quando começamos a batalha, aceitamos a Jesus e entramos num processo de treinamento de batalha, as armas que o Senhor nos deu, as primeiras armas, os instrumentos para vencer o inimigo, devido à nossa intimidade com Deus, começamos a relaxar, achamos que não estamos em guerra, e a tendência é esquecer as armas que o Senhor nos deu. Esfriamos na fé, esfriamos de ler a palavra, esfriamos de orar, esfriamos no jejuar, perdemos até o prazer de vir à casa do Senhor. Mas nesse momento que ele estava em guerra, esse sacerdote chamou a atenção de Davi e disse: pegue a espada que você matou Golias, é ela que tem aqui, é a única. A única coisa que você tem para retomar o seu caminho e continuar nessa batalha a ser vencedor é tomar as armas que o Senhor te deu. Diga para você: eu sou guerreiro valente. Você disse isso para você? Ele pegou a espada, 2 Samuel 22, de 1 a 5, e ele se encontrou com o exército. A pastora Cristiane já pregou sobre isso. E olha o exército que ele se juntou. Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram seus irmãos de toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se com ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Que exército, hein? Que exército! Talvez você estivesse esperando um exército de pessoas adequadas, certíssimas para lhe ajudar, Mas quem era o exército de Davi? Pessoas endividadas, pessoas angustiadas, pessoas totalmente fora do padrão. Mas foram com esses homens que eles venceram grandes exércitos. E Davi se tornou líder dali. E nesse exato momento, ele ia para a fortaleza, se esconder na fortaleza. E quando ele se escondia na fortaleza, teve um momento que Deus falou com ele: saia da fortaleza. Há um tempo da gente entrar no abrigo da fortaleza e um tempo de sair. O problema é quando somos apertados por Deus nas lutas, sem nenhuma definição de resposta, queremos ficar na fortaleza. Mas para enfrentar o inimigo, você não pode ficar na fortaleza. Você tem que expor, tem que enfrentar, derrotar e colocar debaixo dos seus pés. Quem é o valente é você, não é o inimigo. Quem é o valente é você, não é o inimigo. Quem é o valente é você, não é o inimigo. Quem é o valente é você, não é o inimigo. Quem é valente é você, não é o inimigo. Quem é valente é você, não é o inimigo. Quem é valente é você, não é o inimigo. Satanás tem se mostrado a você como domínio sobre a sua vida, de um vício, de circunstâncias emocionais, De uma situação que não foi resolvida. Está se mostrando como valente, mas ele não é valente, ele é um derrotado. O valente aqui é você. O valente aqui é você. O valente aqui é você. Quem está em você é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que está dentro de você. Lembra? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de você. O Espírito do Senhor está dentro de você. Ele não está fora, Ele está dentro de você. Ele se move em você. Ele age em você. Por isso que o inimigo fica querendo lhe convencer o tempo todo que você não vai conseguir e que você é um derrotado. Sabe o que aconteceu? Ele foi, e a família de Davi foi roubada, saqueada. Lá no capítulo 23, versículo 14, o inimigo estava dia após dia, dia, à procura de Davi. Mas o Senhor tinha livrado. Saul estava dia após dia atrás de Davi, dia após dia. Isso não acontece conosco. Dia após dia o inimigo está se levantando. Dia após dia é uma notícia, é uma situação. Dia após dia o inimigo se levantando para destruir Davi. E ele guerreando. Ele guerreando o tempo todo. E quando ele chegou numa luta, os amalequitas... 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Vou adiantar, Ellen. Diz assim: disse Davi a Abiatar, sacerdote, filho de Amileque: traze-me, peço-te aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lei? E ele disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. A família de Davi tinha sido açoitada, tinha sido assaltada, estava aprisionada, inclusive as suas duas mulheres estavam lá presa. E quando ele foi, lembra, do Espírito do Senhor estava sobre ele. A Bíblia diz que ele tomou tudo. Esse era o treinamento de Davi. Você está em treinamento com o Senhor. E esse treinamento, Deus começa a lhe usar para tomar tudo que foi roubado na sua família e na sua vida. Tudo que foi roubado na sua vida e na sua família, através de você, Deus está restituindo. Eu lembro que eu já falei isso uma vez. É em você que as coisas vão ser restituídas. Não é em outra pessoa. É em você. É em você, Tony. É em você, Glaucio. A gente está indo para Canoas. E a gente tem uma família lá. Lembra? E lá eu estava vendo a restituição. É em você, Ronildo, que vai vir a restituição. É em você. Não é em outra pessoa, não. Deus poderia ter escolhido seu irmão, sua irmã. Mas você que está aqui, eu quero lhe dizer: Deus está escolhendo você. Foi Ele que escolheu para em você vir a restituição. Não é em outra pessoa. Agora, me diga com sinceridade: você acha que o inimigo que está dia após dia ele perseguindo a mim e a você, está satisfeito e vai ficar de braços cruzados, deixando que eu e você possamos ver a restituição em minha vida e através da minha vida? Claro que não. Óbvio que não. Mas eu quero dizer, Satanás é limitado, mas o Senhor, ele é ilimitado. Tudo que ele puder fazer para deixar você aprisionado, cercado, para você não produzir, para você não ir à frente, para você não continuar com a sua busca com Deus, para você tomar conquista, porque após a unção de Davi, essa unção foi dada para a conquista de território. Ele vai fazer tudo para lhe impedir. Queridos, eu estou falando de batalha espiritual. Queridos, eu estou dando para mim, para você, o que estou recebendo é batalha espiritual. É entender que a minha vida está em uma batalha. E eu tenho que ter a consciência que eu sou guerreira. E as armas para essa batalha não é a mente, é a dependência do Senhor. Não adianta ir na dependência sua. E a Bíblia diz que Davi, 1 Samuel 30, 6, 7 e 8. Olha só, a próxima. Assim salvou Davi tudo quanto tomara os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvou Davi. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Olhe para você e diga: é em mim que vai vir tudo. Não vai ficar nada. Diga: nada. Tudo. Diga: de uma forma poderosa. E todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Tudo. Tudo. Verdades são paralelas. Concorda comigo? Se eu dou uma, bato umas palmas aqui. No reino natural, você tem um som muito leve. Mas o reino espiritual, que é mais real do que esse que você possa viver, ele é um estrondo. Então, no reino espiritual, existem verdades paralelas. Então, na vida de Davi, se você ler 1 Samuel, 2 Samuel, 1 rei, 2 rei, você vai ter um entendimento, discernimento, um conhecimento espiritual de que é uma guerra. E esse entendimento você precisa ter para que você tenha estratégia e discernimento de como se posicionar e não ser envolvido e enganado com as circunstâncias. Davi estava no processo, foi escolhido por Deus, não foi escolha dele. Davi não escolheu ser rei, foi Deus que escolheu. Você não escolheu o Senhor, foi o Senhor que te escolheu. Ponto final. Por ele te escolheu, te escolher, ele vai habilitar, capacitar, vai te adestrar, vai te instruir, vai te ensinar e vai te deixar em patentes. A cada nível de luta, aumenta sua patente no reino espiritual. Deu para entender isso? Então é assim, esse nível aqui, você venceu. Venceu mais um, os inimigos, a atmosfera espiritual sabe a patente que você está ganhando para vencê-lo. E eles não são loucos de enfrentar vocês. Porque eles sabem quem é que está em nós, e maior é quem está em nós. No reino espiritual, o reino das trevas nos conhece como guerreiros valentes. Eles não nos conhecem como derrotados, não. Eles nos conhecem como guerreiros valentes. E Davi estava nesse treinamento. Até então, era uma batalha externa, não era interna. Mas as coisas não ficaram tão tranquilas dessa forma, não. Há um momento da nossa vida que as coisas não ficam tão tranquilas como pensamos ou desejamos assim. Deus estava recuperando tudo. Você acredita que no meio de uma batalha dessa, quando ele foi pegar tudo, havia 400, 600 homens, 200 estavam exaustos, cansadíssimos, e falou: Davi, nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar na retaguarda. Nós vamos ficar esperando você. Vai os 400. Lá foram os endividados, angustiados, os derrotados. Todo mundo foram com Davi. E eles ganharam a guerra dos Amalequitas. Quando eles ganharam a guerra, você vê isso no capítulo 30, versículo 18, 19, 22, 25. Eles voltaram com os esposos. Quando eles voltaram com os esposos, Davi foi dividir. Aí os 400 disseram: eita, Davi, peraí. Esses 200 aqui ficaram numa boa. E como é que a gente vai dividir agora? Davi deixou um decreto. E ele disse: olha, precisava que alguém ficasse aqui para guardar, para proteger a nossa família. E alguns tinham que ir. Ele tinha visão de reino. Que caráter desse homem! Um homem que não tinha nenhuma habilitação em guerra. Ele só tinha habilitação para destruir leão e urso e cuidar de ovelha. Sabe o que é isso? Deus não está interessado pelo que você faz, e sim pelo que você é. Deus está interessado em você. Por isso que a habilitação é dele. A capacitação é dele. É ele que está dando. E ele foi. E ele venceu. Após esse momento, Davi é ungido rei. Segundo Samuel, versículo 5, capítulo 5, versículo 2. Também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás príncipe sobre Israel. Os reis, os sacerdotes daquela época ungiram a Davi rei. Davi começou a liderar o povo de Israel como pastor. Mas no 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, ele baixou a guarda. Diga para você: não baixa a guarda. Já percebeu quando temos uma grande vitória, a tendência nossa é relaxar? Já percebeu isso? Já percebeu que quando você relaxa, vem um grande contra-ataque do diabo contra a sua vida? Nunca perceberam isso? Quando você relaxa, o inimigo toma fôlego e ele vem com tudo. E se você não tiver na posição, você cai na dele. E nesse momento que Davi estava relaxado, Satanás começou a ter acesso à mente dele. E vou lhe dizer, o acesso que Satanás tem à nossa mente é pelos olhos e pelo ouvido. Começa a mostrar coisa que a gente não deveria ver. Começa a nos convencer e começa a nos alimentar no canal auditivo para que alimente a nossa alma e encher a nossa mente com a tentação. E os desejos carnais começam a despertar e a influenciar na nossa escolha e nas nossas ações. Isso acontece? Você começa a ser tentado e aquilo começa a influenciar a sua vida. E Davi caiu em adultério. Isso todo mundo sabe. Ele foi lá e caiu em adultério. Mas não era um homem de Deus? Sim, continuava sendo um homem de Deus. Mas porque baixou a guarda, ele foi exatamente tentado na sua área, na sua maior batalha, que era dentro dele. A nossa batalha não é externa, é dentro de você. É aquela área que você está lutando. É aquela área que você acha que tem um controle. É aquela área que você pensa que vai dar tudo certo. Não, mas eu estou no controle, eu tenho um domínio disso. E é onde o inimigo vem e lhe dá rasteiro. Quando ele caiu em adultério, ele deu o Salmo 51. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E ele começa a ver as consequências das suas escolhas. Entre elas, Tamar é violentada pelo seu irmão Amon. Absalão mata Amon. A rebeldia de Absalão contra a Davi ao ponto de perseguir. Mas ele se arrependeu. Mas o fato dele ter se arrependido não livrou ele de não ter a consequência da sua escolha. Pelo contrário, ele teve a consequência, mas teve a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Mas Davi é mesmo assim reconhecido como guerreiro valente. Mas dessa vez, Davi é convencido que é guerreiro valente. Sabe por que Davi é convencido? Porque ele começa a perceber que não é a força dele, pelo físico dele, pelo tempo de luta e de grandes batalhas vencidas, mas é pela força do Deus Todo-Poderoso que está nele, que fez ele vencer a batalha. Porque quando ele perdeu a batalha no adultério, no desejo da sua carne, o Senhor foi lá, resgatou, restaurou, confrontou Davi. Disse, Davi, contou uma historinha bem linda para ele, de um homem que tinha uma lavoura, que tinha uma colheita, e só tinha uma colheita, e esse homem, alguém foi lá, tinha várias colheitas, esse rei, e foi lá, só para um roubou, tirou e deixou sem nada. O que devo fazer com esse homem, Davi? Matá-lo? Aí Natan olhou para ele e falou, é Davi, pois esse homem é você. Você tirou a única coisa que aquele homem tinha, era sua esposa. E na hora, Davi se arrependeu e Deus lançou uma palavra de maldição sobre a vida de Davi, das consequências que ia ter na sua família. Satanás quer matar a sua descendência. Satanás quer matar a sua descendência. Aquilo que vai vir, ele quer destruir. E Davi foi, pediu perdão, se restaurou. Veja o Salmo 51, leia o Salmo 51, que é poderoso. E no meio do Salmo ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito reto. Ele pediu para Deus, Deus, cria em mim, cria em mim. Mas lá na frente você vai ver que ele está vencendo a batalha e ele continua sendo conhecido como guerreiro valente. Essa é a história de Davi. A gente já conhece isso, é tão chato isso, a gente já sabe a história. Desde pequeno, Davi venceu Golias com as 5 pedrinhas e tanto mais. Porque, às vezes, no meio da luta, você baixa a guarda. Diga para a pessoa que está do seu lado, não baixa a guarda. Diga, não baixa as armas que o Senhor te deu. E essas armas, elas têm que ser ativadas. E na guerra não há descanso. Diga para você, eu estou na guerra. Tá nada, vocês estão no relax, pelo que eu estou vendo. Diga, eu estou na guerra. E nessa guerra não há descanso. Só há um vencedor. Eu. Mais do que vencedor. Só há um vencedor. Só há um vencedor. E esse vencedor é você. Esse vencedor é você. Não ande na sua força. Não entregue a sua área de fraqueza ao diabo. Não se convença pelo que o diabo dá. Entregue a sua área de fraqueza àquele que é poderoso para transformar numa área poderosa de libertação. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Você tem dúvida disso? Tem dúvida? Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida disso? Você tem dúvida disso? Você tem dúvida disso? Então pare de andar como derrotado. Se levante agora e comece a se posicionar como guerreiro valente. Pare de olhar as circunstâncias. Pare de ver a situação e começar a deixar as armas que o Senhor lhe deu. Você tem uma arma na sua mão. Oração, jejum, leitura da palavra, declaração profética. Saia desse mesmice e comece a pensar, Deus está com pressa de agir em meu favor. Deus está com pressa de me dar vitória. Deus está com pressa de usar você. Por isso que você está no treinamento e você é um guerreiro valente. Eu queria te convidar você a ficar em pé. Um dos inimigos de Davi disse assim para Absalão: Vamos atacar o seu pai quando ele estiver exausto, cansado, fraco e está em pânico. Perceba que quando você está cansado de não ver as promessas concretizadas, quando você está exausto de tanto lutar e não ver nada acontecer, você fica fraco. E quando você fica em pânico por não ver o agir de Deus, é onde o inimigo começa a vir para poder tirar o foco. Mas o Senhor, no meio disso tudo, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Sabe o que aconteceu? Este homem que disse isso para Davi, que mandou dar esse recado, então a gente vai por aqui, vai dessa forma, porque ele está cansado, ele está exausto, ele está em pânico, a gente vai destruir ele dessa forma. Deus foi lá, avisou a Davi: sai desse lugar, se fortalece, não olhe para esse canto, vá para outra estrada, pegue os homens, se fortaleça nessa área. Quando aqueles homens chegaram, Davi estava noutra dimensão. A posição de Davi foi dependência do Senhor. Sabe qual é a nossa posição? Depender do Senhor. Pastora, como é que eu dependo? Ouvindo o Senhor. Volte para o caminho que o Senhor te escolheu. Volte para as armas. Só tem uma espada, a espada que você destruiu o Golias da sua vida quando você entregou a Jesus. Quando você entregou sua vida para Jesus, você destruiu o Golias que estava lhe aprisionando e lhe enfrentando, lhe aterrorizando, intimidando. Lembra? Você se lembra de quando você entregou sua vida para Jesus? Sim ou não? Lembra? Você se lembra onde você estava? Você se lembra que você estava perdido no pecado, não tinha mais jeito? E alguém falou de Jesus para você e você tomou a decisão? Você se lembra que você mesmo sabia que estava limitado e naquele dia você voltou para Deus e Deus lhe deu a vitória? Lembra? Não lembra? Não lembra? Feche os seus olhos. Você é conhecido como guerreiro valente. Feche os seus olhos. Lembra de onde você caiu? Lembra como você estava? Você chegou aqui? Alguns chegaram aqui assustados. Lembra? Lembra que você estava sem esperança? Eu queria que você trouxesse a sua memória como você estava antes. Lembra que nem você conhecia essa intimidade com Deus e Deus estava lá com você. Lembra dos livramentos que Deus te deu de morte. Lembra das vezes que você estava no sufoco, numa enrascada e você clamou: ajude! E Deus te ajudou naquele lugar escuro, naquele cerco terrível. Onde quer que você estava? Lembra? Feche seus olhos. Lembre disso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, teu amor lança fora o medo. Pois perto estás, eu não temerei. Eu temerei. tempestade, ou na paz. Ah, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Ah, não, nunca me deixou. Ah, o Senhor nunca me deixou. Provocar em você a lembrança de como você estava antes. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Não foi porque ele era perfeito, não. Ele foi um safado. Ele foi um adúltero e um assassino. Ele adulterou e matou. Havia. Isso era o espinho na carne de Davi. A área sexual era a luta de Davi. Mas ele lembrou que quando ele pecou, quando ele estava em pecado, ele lembrou do que Deus fez com ele lá no campo, quando ele venceu o leão. E quando ele venceu o urso, começou a lembrar, peraí, esse Deus não pode ter me abandonado, peraí, esse Deus não pode ter me deixado, esse Deus me ama, e é de verdade, esse Deus me ama de verdade. E ele começou a ver o amor de Deus. Na tempestade, o Senhor era com ele. Suas armas estão baixadas, estão nos seus pés. Que fortaleza você criou no seu coração que está te impedindo de você continuar nessa batalha? Quais são os argumentos que estão na sua mente, na sua alma, dizendo que você não vai conseguir vencer? O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo com você, querido e querida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Eu quero dizer com toda a sinceridade do meu coração. Quando Deus olhou para você e ninguém deu valor para você, ninguém apostou em você, Ele não apostou, não. Ele acertou o alvo em você. Quando ninguém, e talvez ainda hoje, olhe para você e diga: que valor é esse? Eu quero lhe dizer que o arqueiro acertou o alvo. E Ele acertou você. Hoje é uma noite de você começar a refletir e trazer a sua memória, a sua mente, ao seu coração, todas as lembranças desse Deus que tem cuidado de você. Não tem deixado faltar nada para você. Não tem deixado faltar o amor dEle para com você. Não tem deixado faltar a paz. Tem te protegido, tem feito milagre na sua vida. Você menos espera, Deus abre uma porta financeira. Quando você menos espera, Deus abre uma porta e faz um milagre. Essa é a linguagem do amor de Deus, para que você possa entender que Ele é fiel, Ele lhe ama. E Ele está junto de você pelo que você é. E para Ele, você é uma guerreira e um guerreiro valente. Isso agora, pensa, lembra quanto tempo você tem gastado com Ele, quanto tempo você tem renovado o seu amor para com Ele, quanto tempo? Meu Deus. comigo está. A quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Só as vozes. Se Ele te deixou na tempestade, cala a boca. Se Ele te deixou quando você estava mal, cala a boca. Se Ele te deixou quando você não estava bem, cala a boca. Mas se Ele não te deixou em nenhuma dessas circunstâncias, ah! Oh, não, nunca me deixou. Do pior dia da sua vida, lembre agora. Lembre agora. E lembre agora do livramento. Oh, não, nunca me deixou na tempestade. Lembre. Ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Lembra, o Espírito de Deus está me falando que Ele está se movendo aqui em muitas pessoas para lembrar o pior dia da sua vida, o dia que você foi traído, o dia que você foi humilhado, o dia que você foi colocado no calabouço, no dia que ninguém acreditou em você, no dia que você estava desesperado. O Espírito do Senhor está querendo que você lembre, lembre, lembre, lembre desse dia, lembre desse dia. A luz que está vindo ao coração que espera, e haverá o fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver. Eu não tenho uma palavra de vida. Eu não tenho uma perspectiva de vida. E aí eu recebo do Senhor uma simples palavra: eu te amo e você é minha guerreira valente. Eu te amo e você é minha guerreira valente. E eu comecei aquilo gerar. E eu disse: Senhor, o que é isso? Aí eu recebo uma mensagem no meu telefone dizendo que o Espírito de Deus estava sobre mim e Ele estava liberando vida, vida, vida. Eu disse: Senhor, eu não sou profeta, eu não vou saber profetizar para esse povo, eu só sei ler a Bíblia, eu só sei destrinchar a Bíblia. Me ajude aqui, me ajude. É muita coisa, muita informação. E eu comecei a clamar a Deus pela minha vida, pela minha vida. O que vocês acham? Porque eu tenho uma patente pastoral, eu estou falando de mim. Vocês acham que as coisas são tão fáceis? Vocês acham que não tenho luta, não tenho dificuldade, não tenho vontade de desistir? Também não estou na história das promessas? Também não estou querendo, também não tenho um cansaço de não ver ainda as coisas acontecer? E se é tão fácil? Acha que é tão fácil a gente orar? Orar pelas pessoas, ver Deus ressuscitar, ver Deus fazer, e você ainda está na fila de espera. E você ainda está na fila de espera. Mas sabe de uma coisa? Quando o diabo começa a me torturar na minha mente, a fazer tortura na minha mente, a querer atingir as minhas emoções, a minha vontade, a minha força de vencer, eu fico uma leoa. Eu começo a me lembrar de onde eu estava. Eu começo a me lembrar há 20 anos atrás do que aconteceu comigo. Eu começo a lembrar de tudo que eu passei. Eu começo a lembrar e eu começo a ver que Ele nunca me deixou. Ele nunca me deixou. Ele nunca me deixou. Ele nunca me desamparou. Ele nunca virou as costas para mim. Ele nunca disse não. Ele nunca disse depois. Ele sempre disse: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Ele sempre disse: eu cuido de você, não tenha medo, não tenha medo. Eu cuido de você, não tenha medo, não tenha medo. Isso me dá força. Isso me dá ânimo. E eu não abro mão dele. Eu posso abrir mão de muitas coisas. Abro mão da família. Abro mão do ministério. Abro mão de Boaz. Abro mão de vida financeira. Abro mão de uma capacitação no exterior. Eu abro mão de qualquer coisa. Eu estou falando de coração. Mas eu não abro mão dele. Essa convicção eu tenho. Eu não abro mão dele. Porque eu me lembro do que ele fez por mim. Do que ele tem feito por mim. E Ele tem me sustentado. E Ele tem me fortalecido. E sabe do que mais? O espírito de morte que havia nesse lugar, na vida das pessoas, hoje está saindo, porque está prevalecendo o espírito de ressurreição. E esse espírito de ressurreição, que é o próprio Jesus, não depende dele somente. Depende de você. É você que tem que clamar por Ele. Porque Ele está clamando por mim, por você. Sai para fora, Fátima! Sai para fora! Sai desse corpo! Oh, não! Nunca me deixou. Tempestade, toda a paz. Oh, não! Nunca me deixou. Quando vem o quando vai. Oh, não! Ó, oh, o Senhor nunca me deixou. isso com teu pulmão. Canta isso com teu pulmão. Diz isso pra ele. Você nunca me deixou. Diga isso pra você. Diga isso. Você precisa ouvir isso. Diga pra você. Ó. Oh.